Quem nunca teve um sonho que estava matando uma pessoa numa viagem à toa, numa história boba, de tiro, de facada ou afogada na água, numa terra diferente ou no meio do nada? Quem nunca sonhou que não foi trabalhar, de férias bem distante num louco lugar, bebendo em uma ilha com Grace Jones e Isaac Hayes? De repente aquilo tudo se desfez, acordou suado, mas acordou feliz. Horas de prazer com uma puta atriz. Sua avó lhe diz pra rezar antes de dormir, pra que nada te aconteça, pra não ter sonho ruim. Toda noite você come e deita pra descansar, mas Sly Stone hoje no seu sonho vão tocar. Planos, intrigas, mulheres bonitas, coisas antigas, sequelas de família. O sonho é o retrato de sua vida, o sonho é a expressão do seu dia a dia. Planos, intrigas, mulheres bonitas, coisas antigas, sequelas de família. O sonho é o retrato de sua vida, o sonho é a expressão do seu dia a dia. Velejando num barco com roupa de palhaço, na montanha russa sem um braço, no submarino pelo espaço, de mãos dadas com Patrícia Rush no show da Elis Regina. Você, Jacob Miller, degustando sem simila, promovido a gerente, ganhando uma grana, deitado na areia, descansando em Bahamas, numa nave da NASA, uma viagem intergaláctica. Cabeça arejada, o sonho te dá asas, esculturas enormes correndo atrás de você, obeliscos, bandeirantes, e agora o que vai fazer? Caminhar pelas ruas da Grécia Antiga, correr pela ponte, salvar sua vida. Dentro da caverna escura, tendo convulsões, a lanterna clareia a perna cheia de escorpiões. Acordar, lavar o rosto e olhar no espelho, viagem das drogas, seu travesseiro. Planos, intrigas, mulheres bonitas, coisas antigas, sequelas de família. O sonho é o retrato de sua vida, o sonho é a expressão do seu dia a dia. Planos, intrigas, mulheres bonitas, coisas antigas, sequelas de família. O sonho é o retrato de sua vida, o sonho é a expressão do seu dia a dia.